dizer nada. E eu fiquei aqui pensando, de tristeza até chorei. E hoje vivo de lembranças, inquieto na saudade que você deixou. Por longo tempo eu vivi nesta triste solidão, mas um dia eu te vi à distância num carrão e bateu meu coração por você. Não, não posso mais chorar, eu só vou ficar por aqui. Não, não posso mais chorar, eu só vou ficar por aqui. E passado muito tempo, eu cheguei te ver de novo, e a saudade me apertou. E eu lembrei daqueles tempos que você foi embora e não mais voltou. Mas não posso mais chorar, pois você me disse um dia, se a tristeza lhe chegar, pode vir que estou aqui, neste lugar, a te esperar. Não, não posso mais chorar, eu só vou ficar por aqui.